Azul 2783, decola 45, controle Salvador 1, 120, destino 8. 08, boa. Bom dia, Azul 2783. 2783, contato radar decolagem, ficou para o 160, via saída Arbo 1. SPAC não foi preciso a centena e 15 mil. Você tem instruções para o 160, não tem os travos do setor de segundo. Vamos falar para o 160, Azul 2783. Corre, voo 649. Prossiga. Só mais alguns instantes, que o tráfego decolou à frente, era um ATR, devido à performance, agora só mais alguns instantes. Certo. Marapó, 03, 06, abaixo de pau. Inicie o reboque, chame a série do pós 3. Marina, tá aí. Vento no 20 graus, 08. Obrigado, iniciando no 649. Azul 2334, direita via Índia, ponto de espera da 01-18-95, Senegal 0014. Pois é, uma dessa prova. Embraer a causa de contato após mesmo autorizado para o chivete. Controle Salvador 1208, bom voo. Controle 1208, obrigado. Salvador 1649, decola. Salvador 1649, contato da decolagem, 4360, via saída da El. 4360, via da El, voo 1649. 234, autorizado a linha e decolar, pistão no zero. Vento no aeródromo, 20 graus, 9 minutos. A linha decola, pistão no zero, do 4334. Voo 2199, essa identificação, DCV chega do mar para o nível 050. Voo 2733, após ser um milho oeste do Salvador, se você está errado, para informações de voo e alerta, são sempre difíceis na frequência 122-8. 299, programa para pós de status, ao Serra Vitor 366 para a Rinalda 70. Dois, três, quatro, decolos 49, controle Salvador 1208, bom voo. 1208, obrigado, 1234. Controle Salvador, bom dia, é o azul 4234, passa mil pés, para o 350, na Puca. Para 234, para catarata de colagem, tu para o 350, via saída PUCA. Via PUCA para o 350, para 234. Obrigado, azul 4981, descar 2500 pés, logístico 014, reporta para Santa Cruz 366. Quatro, direita, ele está subindo, espera dar no zero, 118, 95, que negar no 014. Direita, se aí, você não pode esperar 118, 95, ajuste na 014, vou deixar 069. O que acontece é que o azul está desviando à direita aqui numa formação. Copiou, 4334? Copiado, azul 4234, confirme a proto, quantas milhas? Não, estou seguindo o terceiro da série, 4334. Thank you. Tá, não é gol, cara. Qual o meu carro do Golf na, para a Enigma? Ah, sim. No 649, chama Centro Recife na frequência 128, decimal 8. Centro Recife, 128, 8, 649. Colagem pistão no zero, vento no 30 graus, 89. Autorizado alinhamento de colagem no zero, vou 20, 69. Eu vou dar uma louca, uma terra escuta ou não sai de hora? Torre 1 com 295. Então, Romeu Golf, bom dia. Condições da presente, efetual cruzamento da final da 1-0? Ah, temos, já iniciou. Lisando, e qual é o término do cruzamento? O hotel Romeu Golf. Formará livrando o eixo da 1-0, até o meu momento. Guardião 06, bom dia, prossiga. Guardião 06, autorizado acionamento, chame para o táxi. Espera da Oscar, Guardião 06. Ali 3 auriculares com 2069-090. Confirme? Livre decolagem com 2069. Afirmo, já foi autorizado, alinhar e decolar. Sim, com 2069. Próxima vez estamos torre, 1-18 decimal 95. 9-5. A Golf já cruzou o eixo da 1-0, visual com a RMAR. Ciente, Guardião 06, ou corrigindo, Hotel Romeo Golf, informe solo controlado da RMAR, vento no aeródromo 30 graus, 99. Formar a sala controlada até o Magoff. Torre, Palma do Banquinho, azul, 4981, está 2,5 de 3 questões. Azul 4981, informa o tráfego à esquerda, seguindo helicóptero 500 pés, seguindo o aeródromo, nas proximidades do aeródromo, e em breve decolará um helicóptero da polícia, sentido litoral sul. Ambos não interferem com a sua aproximação, continue aguardando a autorização de voo. 7-4981. Guardião 06, condições de decolagem imediata. Guardião 06, autorizado de decolagem imediata, vento no 30 graus, 99. O 2069, decola 57, controle Salvador no 208, bom voo. 208, bom voo, 2069. Controle Salvador com 2069, 1500 na Momo Frotti. Gol 2069, para passar na decolagem, escritório 370, via saída Momo. 370, quando possível, o senhor está voando direto Frotti. Falou, Guardião 06. Guardião 06, fora do solo 57, agora de transferência. 7. Pouso autorizado, pista 10, vento no 20 graus, 89. Lembre, pouso só no 0498. Solo Salvador, é o lugar mais direto. Prossiga. Onde é que você quer que você volte na porta? Ciente. Ah, sim, pode. Obrigado, seu amigo. Não, 208, meia. Controle ao guardião 07. Guardião 06 ou 07? Corrigindo, guardião 07, né? Guardião 07, mantenha-se em condições visuais de acordo com o Oeste. Quando possível, seu estimado de ingresso na terminal ele é o seu bolso. Solo controlado 59, livre frequência, bom dia. Caramé 312, essa certificação, dessa vez chega da Mari, para o nível 050. Já está, abriu, 6312. Siga. Entra da certa 0959, o 2070. Eu vou 2099, estou autorizado para o procedimento. Vou 2099, deixa para 2500 pés, hoje 04, autorizado em nada no 0, reporte resto 366. 2514, reportarei 0560. Sai que o pouso será 1059 e o estimado para ingresso no terminal é 981, Salão 59, libera a direita, São Salvador 1219. Passa para a direita da nave, azul. Passa para a nave aqui. Nave 81 Alfa, Juliette, Corretão 01. Entre vocês e Fonte Novidade, minha cidade, escuta o controle. Tem que ficar atento a um 2738 na final da segunda vez. Caralho, não. 99, está atento a um helicóptero para esquerda, não quero tanto de pé, não tem tanto de pé. Pera aí, atento. Sou 2199. Vou 299 Torre, 118 decimal 95. 295. Siga. Vai ser um atraso a reportar do controle, né? Se não tem visto com a coordenação. Você tem que deixar na terminal Ilhéus? Chame o controle Ilhéus em 120 decimal 1. Pouso autorizado na 10, ou 2199. O 2763 está no limite terminal Salvador. Chama o seu conhecimento 1-2-8 para ele ir diretamente ao centro. 1-2-8-8. Gol 2069, chama o centro de Recife, na frequência no 26-8. Gol 2069. Papá Romeu, Quilo, Serra Lima, você. Hotel, Serra no Vimbreco Uniforme 075 autorizado. Recola da 97, curva à esquerda, restrita no meu pé, corredor forte. Controle do Salvador 120, decimal 8, transponto 5164. Seu o duplicamento? Para B. 7-9-6, autorizado 170, João Pessoa, via Golf 677, decola da pista 1-0, curva à esquerda, saída Conte, controle Salvador 120, décima 8, transpondo 5403. Aeronave Canada Alfa 2000, na radial 305, Salvador 301, receptor de controle. Autorizado táxi, até interdição Romeu. Chame na Romeu, qual é o ingresso? Gente, reposte na Romeu, o Romeu Vitor Hotel. É 312 Torres 1 com 8 decimal 9. Autorizado de F4, próximo terreno. DFR, Renata, próximo zero. Este programa para posicionar do Alcer Rádio 3, né, mesmo? Aguardando, na 39 aí. Metrô 312, pouso autorizado, vento no 30 grau, 089. Livre pouso, Mas 320 confirma o vento, 320. Puxando M3 no 2, solo no 3, libera a direita, solo Salvador 1 no 2, 1 no 2, 1 no decimal 9. Direita, 2 no 9. para 4 pés ou ajuste no 014. Setor hotel autorizado em ingresso, aposte alinhado e pronto, cabeceira 35. Plantando 95 para Confins, pronto. 95, Confins, a 321, nível 3-0. Curva direita, arbora 1, transição elétrica. Responde 5407, controle Salvador, nível 08. Pere, só a saída que é Arbor 1, transição elétrica. Entrou pro TV. Sou Cid Serra Lima, lista para 2500, o ajuste 014, autorizado a Renato da Piscina 0, reposta a 366. Romeu Vitor Hotel, autorizado de decolagem, pista 35, vento 140 graus, 079. Hotel, decolagem no 7, agora com controle em 120, decimal 8. Bom voo. Controle 1208, graças a trabalho. Salvador, muito bom dia. Papatango Romeu Vitor Hotel. Papatango Romeu Vitor Hotel, mantém-se em condições visuais. Confirma para o Edel Cristiano. 007, Romeu Vitor Hotel. Aqui, Papatango Romeu Vitor Hotel, voo direto de destino, subindo até 2500 pés, com a distância 014, quanto possível ser estimado para a pouso. Está autorizado de destino, poderia confirmar só o nível, senhorita? Inicialmente a 2500 pés, porque temos um tráfego chegando no setor norte do aeródromo. 2500 pés, o Romeu Vitor Hotel, aguarde para estimar. Azul 79, autorizado, chega e faz. Marte pouso 1120, meu trabalho. Prossiga. Marte pouso 1120. 1120, copiar. Enche minha torre 118 decimal 9. Responde 5406, controle de salvador 208. Clima ciente, confirma intenções. Responde após o Serra 2372, cancelamento das regras neste momento e base pela direção na 7217. Ciente pelo Terra Lima, informe para o cancelamento e me confirme o pátio, por gentileza. Pátio 5, hangar deve estar. Ciente. Romeu, Kilo Serra Lima, passando Serra 2372, solicita cancelamento do comando de instrumento e base pela direção na 7. Kilo Serra Lima, plano instrumentos cancelados aos 23, curva esquerda, base pela direita, reporte final da 7. Gente, curva esquerda, base pela direita, reporta final da 7, Kilo Serra Lima. Chega transponder para 0203. Kilo Serra Lima, pouso autorizado, pista 17, vento 100 graus, 99. Gente, Lima. Alfa 34, 95007. Alfa 385, 948. Vou para a formação de tráfego? Tráfego 10 horas a 7 milhas como norte, com a pauta 34, mantendo 25007. Azul 29, autorizado para a 3, parte 34, 5 milhas, ponto de espera da pista 101-1895, que nem vai no 04. O Romeu Vitor Hotel já autorizado o nível 075. 2859, descendo para o estado de Salvador. 007, logístico 014, autorizado em nada do plano 0, reporta 266. 2514, vai chamar o Charlie 366. 25, libera a direita, a estação na frequência livre, bom dia. Salvador Azul, 2790, espera 0. 2796, autorizado a alinhar e decolar sono 0, vento 110 graus, 9 minutos. Teste de decolar, 9. Mike Delta, autorizado acionamento, chamo para o táxi. Poderia modificar o transponder, por gentileza, para 0146? Chamo para o táxi. Terra Vista 366-324. 3859, torre 118, decimal 9. Autorizado táxi, a partir de porta que vem, de ponto de espera da sessão 01195, que nem a 1014. Azul 2796, decola 29, controle Salvador, número 20, décima 8. Salvador 208, 2796, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Azul 2796, passando no 1400 na Conde. Azul 2796, contato com a decolagem, Tufarão 70 via saída Conte. No 70 via Conte, o 2796. Dois tomando bom dia, tá 3859 R na vida 10. Passa no serviço 372. Então 3859, voos autorizado pista 10, vento 1-10 graus 99. Tive posição 3859. Contra 299-320, Campinas localizado, autorizando 1-0, curva direita, Gael, Leda, Mótiva, transponder 5413, controle 108. A nossa reta entrou. Bolo 095, autorizado a linhar e manter esse projeto. Solo 33. Chamei eu agora o Solo Salvador, 1209. 1209. Prossiga. Confirma pelo 1-0, que mais? Apertou 1-0, um quase. Tapau, Nicole, Bravo, Alfa, Victor. Apertou 1-6, Cosmo. 299 e agora 2 minutos para espera. Bolo 095, decola os 35, controle 120, décima 8. Bomba 08, controle, gol no 095. Controle, Salvador, bom dia, gol 1095. Bolo 095, passado radar de colagem, setor 360, via Cegar, gol 1. Sandero 360, via Avro 1, 1095. Passando o Romeu Vitor Hotel, a 45 milhas de norte do Salvador, dá uma trava para reportar no setor. Para informações, oi, alerta, estamos sendo recebidos, estamos reconhecendo 2 milhas de norte. Autorizado direto elétrico. 095. 095, mais importante. Autorizado direto elétrico. Quando direto eleva, 1095. Tiver alta, repassa na conta de espera da Oscar, ajustando a 095. Do 4299, direita de Índia, conta de espera 1895, tem negar na 095. Como é que dá, autorizada, linha aérea e decolar, pista 107, vento 120 graus, 109. Papá, papá, ali, mas...